Quero pedir que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, de primeira carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, verso. Nós lemos assim: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos inunde mais ainda da tua palavra. A tua palavra é que nos alimenta, Senhor. Nós não precisamos de outra coisa senão a tua palavra. A tua palavra é poderosa para no nosso espírito gerar tanto fruto que todas as áreas da nossa vida vão sendo influenciadas, transformadas, segundo o teu querer, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te pedimos que assim o Senhor opere em cada um de nós mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, no domingo eu compartilhei com os irmãos algumas coisas sobre o que Deus tem para nós durante esse ano de 2006, principalmente a escola de discípulos. A escola de discípulos, ela vai acontecer todo domingo, de 10 ao meio-dia, e nós vimos uma série de lições, de assuntos, de temas, que são os temas mais estratégicos, mais importantes para a caminhada de qualquer um de nós, não apenas como evangélicos, mas como seres humanos, como indivíduos, como pessoas nesta terra. Nós vimos que toda a ciência, nós vimos que a empresa, os psicólogos, nós vimos que os administradores, todos estão se voltando, muitas vezes sem nem saber. Todos estão se voltando para os princípios bíblicos. E nós, que nos chamamos cristãos, a Bíblia diz, o povo que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo nome dele, é o povo que se chama de Cristo, ou de cristão, que é uma cópia, um projetozinho do Cristo, do ungido, de Jesus. Eu e você fomos chamados de cristãos lá nos primeiros séculos porque nós éramos semelhantes a Jesus, falávamos igual a ele, pensávamos igual a ele, agíamos igual a ele. Então os gentios, até mesmo os judeus, começaram a dizer, eles são os cristozinhos, eles são as copiazinhas daquele Jesus Cristo. É isso mesmo, eles são os cristãos. E nós que nos chamamos cristãos, nós, na verdade, deixamos por último a aplicação dos princípios de Deus em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho um discernimento claro do Senhor, eu não posso abrir mão nunca disso, de que não há nenhum outro motivo para estarmos reunidos como igreja, senão aprendermos os princípios de Cristo, repeti-los até que eles fiquem cravados, não apenas no nosso intelecto, mas no nosso coração, e que possamos fazê-los, aplicá-los, executá-los, segui-los, até inconscientemente. Dizem os estudiosos que 95% dos nossos atos diários são inconscientes. Você vai ver pessoas que têm certos tiques, certas manias, né? E faz aquilo sem nem pensar. Tem pessoas que têm hábitos e jeitos e trejeitos na fala, na hora de mexer com determinados objetos. Tem pessoas que têm seus trejeitos na hora de almoçar. Ele não almoça, ele tem que primeiro arredar, balançar assim, estica o braço de um jeito assim. É assim toda vez. São os tiques nervosos de cada um de nós. Todos nós temos alguns. algumas manias que fazemos sem perceber, né? Né? Porque, inclusive, né, uma das coisas que a gente aprende, né, né, quando a gente está meio nervoso, ou não tem muito assunto, ou esqueceu o conteúdo, né, aparece 300 vezes, né? Né, é, aí, né, é. E como é difícil o indivíduo que fala né a cada 5 palavras se libertar disso, porque é incondicional, é inconsciente, né? Mas, na verdade, não são só esses pequenos tiques que são inconscientes. Nós levantamos, nós pegamos nosso chinelo, nós calçamos nosso sapato, nós escovamos os dentes, nós pegamos a chave do carro, nós tomamos a direção numa rua, nós viramos para a esquerda ou para a direita, nós chegamos em determinados lugares sem nem pensar, inconscientemente, por causa do hábito. Respondemos inconscientemente por causa do hábito. Por isso que 95% das nossas atitudes são atitudes inconscientes. A menor parte das nossas atitudes diárias dependem de uma decisão que você para pensar, analisar. A maioria dos outros atos, eles são automáticos. Por isso, aquilo que arquivamos na nossa mente é que vai comandar quais serão as nossas reações naturais. Eu me lembro uma vez que eu estava com a Dani, nós estávamos em Sevilha, na Espanha, e eu comprei uma bateria e a bateria não funcionava. E eu voltei na loja e eu negociei com um homem e ele não queria trocar. Eu fiquei nervoso com ele e fiquei nervoso e falava em espanhol com ele nervoso. Aí eu me lembrei, gente, eu acho que estou já aprendendo, porque me disseram que quando a gente discute em outro idioma, é porque você já está falando aquele idioma inconscientemente, já assimilou toda aquela linguagem. É exatamente isso. Quando nós fazemos as coisas, eu não sei porquê, eu grito, então, já toma, já faz tudo, cada um tem seu jeito, é natural, você nem vê, a pessoa nem percebe. É inconsciente, fruto de tudo que arquivamos na nossa mente. Fruto de um processo que acontece na nossa mente, que é o processo de arquivo-resposta, ou causa e efeito. Então, se o Antônio Carlos aprender que quando alguém levanta a mão assim, é porque vai bater na orelha dele, toda vez que alguém levantar a mão assim, ele vai tentar segurar a mão. Ele foi acostumado assim, toda vez que alguém levantava a mão é porque dava uma orelhada nele, batia na orelha dele, então ele aprendeu a se defender. A reação a uma causa, mesmo que eu tenha levantado a mão para coçar a cabeça. Nós vamos condicionando as nossas atitudes diárias, no casamento, na vida e até mesmo com Deus, em função daquilo que arquivamos na nossa mente, dos registros que temos na nossa mente. E a nossa mente é muito mais do que o cérebro. O cérebro é a parte externa, visível, a interface de algo sobrenatural que é a mente. O cérebro é só o acionamento de alguns pequeniníssimos, embora bilhões de células, bilhões de neurônios, mas pequeniníssimos e pouquíssimos artifíciozinhos mecânicos que Deus colocou dentro de nós, perto do universo espiritual que é a nossa mente. E quando arquivamos memória, os cientistas chegam a achar que existe um condicionamento químico, que os elétrons também conseguem carregar algumas informações que formam a nossa memória, mas nenhum cientista na face da Terra sabe explicar o que é a memória, porque a memória é o registro no nosso mundo espiritual. A memória é o registro de todas as coisas no nosso espírito. Nunca haverá ciência alguma capaz de discernir ou de decifrar esse mistério. Aquilo que eu guardo na minha memória, eu estou guardando, na verdade, no meu mundo espiritual. Aquilo que eu guardo na minha memória vai comandar o meu mundo espiritual, que, por sua vez, vai comandar toda a minha vida. Essa é a única explicação, o único motivo pelo qual muita gente não consegue vencer. Já guardou tanto lixo na memória que é difícil compreender ou receber mais informações num volume suficiente para alterar as atitudes, palavras, reações, decisões inconscientes que tomam a todo instante fruto daquilo que já foi armazenado há tantos anos. É por isso, cientificamente, por isso que Jesus disse: tem que nascer de novo. O milagre da salvação é muito mais do que a cruz de Cristo e a morte dele, porque aquilo já aconteceu. O milagre da salvação é o que acontece nos nossos neurônios, o que acontece no nosso cérebro, o que acontece no nosso espírito. Deus transforma tudo, o espírito renasce para Deus, mas o nosso cérebro começa a ser recriado, reconstituído. As estruturas dos neurônios, das sinapses, precisam ser todas refeitas. Alguns abandonam o cigarro, o vício, a droga instantaneamente, ponto final. Algo na sua mente foi refeito, reconstruído milagrosamente naquele instante. Alguns nunca mais falam palavrão, alguns abandonam tudo que era idolatria, outros vão no decorrer do tempo aprendendo. Isso vai depender do quanto a mente deste indivíduo sabe aprender. Se é uma mente que não sabe aprender, está sempre resistente. Não, mas eu fiz assim, assim é muito melhor. É como o pedreiro que estava lá na construção, 30 anos de construção, e durante 30 anos ele leva a marmitinha dele, a marmitinha com arroz, com chuchu, com aquele macarrãozinho, um ovozinho instalado, que a esposa fez com todo amor, com todo carinho, põe em cima daquela latinha de álcool, esquenta aquilo, come aquela comidinha deliciosa para ele, já acostumou. Alguém chega e fala assim: não, hoje não almoça isso não. Hoje eu vou te levar num lugar para almoçar. Olha, é um lugar que você vai comer um camarão delicioso. O quê? Camarão? Não gosto disso não, rapaz. Que é isso? Você está achando que eu sou granfino? Que eu sou marajá, rapaz? Que é isso? Que negócio? Qual que é, meu? Meu negócio é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero, meu. Muitos deles não conseguem trocar não só a marmita do exemplo que eu dei, porque é um exemplo muito clássico, mas muitas outras coisas. Assim como pessoas que estão comendo o lixo que o diabo manda pela televisão, comendo, comendo, e devoram aquilo. E vem o Senhor e apresenta uma comida deliciosa, a palavra, um tempo de culto, de louvor. E ele: não, eu não me interessa muito, não. Volta para comer aquele lixo lá. Ou às vezes nem é o lixo, às vezes é uma marmitinha mesmo. Aquela coisinha, não, sabe o que é? Eu gosto disso, sabe? Eu vou todo domingo, acordo cedo, vou lá na missa, eu rezo. E é verdade, a pessoa reza mesmo. Ora mesmo a Deus, ela repete lá as orações, ela conta os textos, mas ela está sendo honesta, sincera. Ela está comendo uma comidinha muito pequenininha, muito simplesinha. E ela não consegue enxergar que ela pode comer algo maior, melhor, mais gostoso, um alimento mais sólido ainda, uma coisa mais deliciosa ainda. A mente já se acostumou com aquilo e ela não abre mão daquilo.